adianta tá solteiro e tão solitário? Beijando bocas eu deixei o meu amor de lado. O que adianta se enganar e viver de aparência? Depois do auge do prazer sentir que a consciência tá pesando uma tonelada, parecendo caminhão de carga na contramão e descendo sem freio. Ela partiu meu coração no meio. Dá osso, secando um litro, abrindo outro. Já fiz um par de residência, agora eu afogo no álcool essa tal da carência. Dá osso, será que ela tá com outro? Só de pensar deu agonia, fazendo aquele amor gostoso que a gente fazia. Residência, agora eu afogo no alvo essa tal da carência.